E eu agradeço a Jesus, obrigada Jesus por essa graça e por tantas graças na minha vida. Obrigada, Padre. Sinta o meu abraço. Aqui é uma filha de Deus, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu escuto o Senhor pela abençoada rádio Padre Cício. E aceite o meu abraço, Padre. Obrigada. Que Deus abençoe o Senhor e proteja muito, muito, muito. Obrigada a você, querida. Que Deus a proteja também. Um abraço a esse povo de Juazeiro, esse povo nordestino querido, de modo particular povo cearense. Todos, Deus abençoe. Filhos, Bíblia aberta, quinta-feira, cartilha de oração. Boa nova de Deus para nós, a mensagem que vamos ouvir é palavra transformada. O texto de hoje é Marcos 6, 7 a 13. Marcos 6, 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ele chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois e deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias, não usassem duas túnicas. Dizia-lhes ainda, quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saia de lá e sacudi o pó dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje nos remete a Marcos 6. Fala que os apóstolos foram alertados. Vocês vão enfrentar contrariedades. A missão não vai ser fácil. Mas não desanime. Não desanimem diante do insucesso. Isso não é para mim, para você, catequista, agente pastoral, agente da saúde, que às vezes diante do insucesso ou de uma crítica, às vezes fruto de um ego ferido, larga tudo. Você acha que eu nessa missão evangelizadora não tenho críticas? Você acha que eu não arrumei inimigos ao longo dessa caminhada? Tenho consciência que sim. Quando alguém me critica, eu acolho. Mas eu tento me corrigir, mas sem desanimar. Claro que dói. Ninguém gosta de receber uma crítica, não é verdade. Mas temos que aceitar com humildade e dizer, Senhor, me corrija naquilo que posso. Senhor, eu quero te servir, então me ajude. Filhos queridos, toda quinta-feira eu digo para você que nós temos a Eucaristia. Maria e Eucaristia estão intimamente ligados, viu? Então vamos pedir a Deus por aqueles que vão sair de viagem, aproveitar o restinho de férias, não é não? É, eu me preocupo muito quando chega final de semana. Todo ano se percebe que eu sempre rezo, mas principalmente nas férias eu tenho medo muito da danada da manguaça. Dentro de casa, briga, discórdia, desavença. Olha, evite isso. Quinta-feira, pedir que nós descubramos na Eucaristia a força que dela provém. Estava junto àquela que sempre o segui, a mãe que deu a luz e Cristo Senhor. Quanta alegria de Maria ter Jesus na Eucaristia. Quanta alegria de Maria. É. Receber Jesus na Eucaristia. Maria deu a carne e Deus a divindade. Um dia ela gerou. Foi ela quem. Muita gente me pergunta, padre, está certo essa teologia? Maria comungou, foi a primeira? Foi mesmo. Quando ela ofereceu a carne de sua carne a Jesus, foi uma comunhão. Senhor Deus, nessa quinta-feira, passe pelas casas, pelas ondas do rádio, toca nos corações que mais precisam, toque naqueles que estão, por algum motivo, prostrados, e a prostração, ela tira energia, ela tira a vontade de lutar, de viver, de dar passos largos. Tira essa prostração, Senhor. Se escutou o testemunho da água, quem toma com fé, quem acredita no que faz, deixa Deus agir. Abençoai, Senhor, e santificai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Abençoai e santificai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Até amanhã, queridos filhos. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.